boas-vindas a todos vocês aqui presentes. O elemento mais importante desse local. Todos são iguais enquanto estiverem no jogo. Se vocês seguirem as regras à risca, vão poder ir embora em segurança com o mesmo dinheiro que prometemos. Batatinha, frita, 1, 2, 3. O segundo jogo é Colmeia de Açúcar. O tempo começa agora. Depois de tudo que viu, você ainda confia nas pessoas?